expulsaram o Marcelo. E eles dizem marginal. Com um sorriso amargo e sem chorar, foste expulso lá da escola. Azar. Pensa um pouco em tua sorte. Teu sonho é marginal.